5 6 6 kg, bom dia, professor. 5 6 kg, solicita autorização de reboque do pátio 3 até a posição 8 do pátio principal. Fiscou 5 6 kg, reporte para ingresso no pátio principal. Afirmativo, reportado para ingresso. caso, Unimed também. Unimed 2, complete o nosso procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, dê sua 95. 1895, Unimed também. Salvador, muito boa noite, Unimed 2, sinal estabilizado. Unimed 2, bom dia. PH108, continua a aproximação, reporte visual. Continua, reporte visual, Unimed 2. Visual, Unimed 2. Unimed 2, tráfego também avistado, autorizando pouso, pistão 0, vento 190 graus, 089. Ciente, Unimed 2. Olá, Golfe X-Equilo. X-Equilo, mantém a posição no Paz 3, aguarde para prosseguir com o reboque. Paz 3, aguarde para prosseguir com o reboque. Unimed 2, o solo aos 49, livre à direita, segue táxi via Alfa Juliette, pátio principal e táxi Lima, reporte novamente na táxi Lima. Livre à direita, Alfa Juliette, fora na Lima, Unimed 2. desce a primeira 76-15, a Juliette, contorne o Grande Pátio até a 76 Lima. Na Lima, reporte para novas instruções. Direito da coordenação 14, a última informação da regulatória visual, teto de 1.600, visibilidade 7.000 sem chuva. Entre o jeito no meio, a torre acaba de informar 1.600 de teto, visibilidade 8.000 metros sem chuva sobre o campo. Autorizado, ingresso na Lima, segue a segunda direita via pista 35 até o Pátio 4. E vai ingressar na Taxi Oscar, será a segunda taxi esquerda da pista. Ingresso na Lima, segue sobre a pista, após o ingresso na Oscar. O Golf X3 Kilo autorizado para o reboque até o portão 8. Vento iniciando para o portão 8. Taxi Unimed 2, frequência livre, tenha um bom dia. 3866, bom dia. Foi 4-3-3-7, chegada ao Médio 1, esse aparelho no vídeo voo 050, ajuste no 017. Obrigado, vou direto para o Natal 3866. Um projeto no linha, deixa inicialmente para 4 mil pés, a gente não vai no nosso pé. De Alfa Telecano, prossiga. É, solicito o cheque de VHF, você está escutando o áudio claro? Sim, o áudio claro. Graças, boa noite. Boa noite. Só que isso não é zero, eu estou habilitado. 2000, eu posso ser levado na X3, 3, 2, 1, 6. Alfa Quebec Sun, você? Alô, gostaria de pedir um favor a vocês, a gente está fazendo um cheque de comunicação aqui, E a gente queria ver se o alcance do rádio está acima de 50 milhas náuticas. Vocês teriam como ver se tem alguma aeronave sobrevoando aqui a região para ver se conseguiria fazer uma ponte com a gente acima de 50 milhas náuticas? No momento, tem apenas uma aeronave na terminal, já aproximadamente 15 milhas de Salvador. Acima de 50 não possui no momento não. Ok, no caso eu teria que chamar lá em si, e qual seria a aeronave? Salvador, boa noite, 3896, final IRS 3876. 3896, boa noite, final 0017, continua a aproximação na ponte visual. Salvador, bom dia, o Golf. Golf é quem é que você? Olha só, o Golf Daniel está aqui na posição 1 Lima do Pátio 3. Solicito autorização de rebote até a posição de número 4 do Pátio Principal. Gente, Golf Tango Yankee, autorizado início do rebote, reporte para ingresso no Pátio Principal. Pode sim, senhor. direita, segue táxi via Alfa Juliette para o portão 10. Juliette, porta 10, para 6, aí para 10, obrigado. O Azul Alfa, Quebec Tower, escuta. Seja Alfa, Quebec Tower, informa o teu aeronave agora a 60 milhas de distância na frequência do controle. A nave da Argentina está chamando em inglês, vai ser fazer o teste para? Gente, a frequência do controle é 120, decimal 8. Controle, comando, Golfo Damiante. Solicito autorização de ingresso ao pátio principal, posição número 4. Autorizado, Golfo Damiante, reporte ao término. Positivo, senhor. Argentina 1910 is 10,000 feet, Kenny 201 Celsius. Clear, LAX X-ray runway 10 is established. Argentina to descend to 2,000 feet over 1017, X-ray approach runway 10, I will call you Celsius. 1-9-1-0, complete final, Solar Tower 118, decimal 95. Contact Solar Tower 118, decimal 95. Thank you, good day. Good day. Tower, good morning. Speaking of 1-9-1-0, full service, I left my way 1-0. Speaking of 1-9-1-0, good morning. I have you in sight, clear to land on A10, wind 230 degrees, 05 knots, KNH 1017. Okay, we are clear to land, runway 10, 1901.